No 966, cheque 3, autorizado, 910, 120 graus, 089. Baixo travado, livre pouso, voo no 966. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01 no controle. Entra o Guardião 01. Suba para 2 mil pés na escuta do controle. Quando solicitado no envio das aeronaves na final, vai afastar com o próximo. Seguinte, autorizado 2 mil pés, escuta o tamanho do controle. Quando determinado, afastará a sua. ILS de luz, 6320, continua pronto, stand by on evacuated. And wait for mid clearance, station 6320. Nove meia meia, 49 direito, 21 no décimo 9. 219 direito. Salvador, boa tarde, boa noite. Salvador, boa noite, meia. Mantenha a separação visual com o tráfego Bravo Alfa Romeo a 3.500 pés. Manterá a separação visual com o helicóptero a 3.500 pés do avião 0. Apenas para tentar, o tráfego está agora posição de aproximadamente 12, 1 hora, 2.5 minutos. Avião com tráfego. Prossiga. Confirma a frequência do solo? 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado. 320 on the ground at 52, right, and contact the ground on 321-1. And after runway vacated, call 121 west, Notion 6320. From 121-1. 121-1. Controle, é o Guardião 01. Guardião 01, controle. Solicito ascensão para 3.000 pés. Entre o Guardião 01, suba para 3.000 pés do Guardião 01. Ascensando para 3.000 pés do Guardião 01. Controle, Guardião 01, estabilizado em 3.000 pés, igual com o Black Hawk. Mike Romeo Quebec, autorizado a iniciar, reporte no hotel. O Mike Romeo Quebec, autorizado, ingresso na pista, reporte alinhado e pronto. Bruno 097 na escuta. Francisco, Bruno 097, está estabilizado agora, vai estar de trabalho. Suba para 2 mil pés, inicie, espere em Simbra e retorne para a frequência do controle, 198. Ok, vai subir para 2 mil, gol 1097. Sem condições de passar Simbra não, já está meia milha de Simbra. Confia. Se a gente inicia espera Simbra 2000 pés, pode retornar à frequência do controle, mantendo o setor do marcador externo em órbita. Ok. Esquerdo, gol no 097 à esquerda, ok? Curva esquerda, faça espera pela esquerda, ok? Agora é pela esquerda, gol 097, vou tomar o controle. Mike Romeo Quebec, o único tráfego evoluindo é o Boeing da Gol, está iniciando agora a curva esquerda para voltar 2000 para espera sobre o marcador externo. Mike Romeo Quebec autorizado a decolagem, 180 com meia dúzia. 097 ainda na escuta? Gente, mantém o plano de espera 3193. Michael Romeo Quebec, chame centro Recife, decolada 03. Centro Michael Romeo Quebec, centro 3193, ali mantém. 193, fique atento à esteira do Mirage, que decolou à frente, autorizada a decolagem, 148 nós. Decolagem 3193, obrigado. Tower, good day, Kono 076, established localizer runway 10. Kono 076, continue approach, stand by or navigated. Continue approach, Kono 076. Zeno 93, 0612, controle 119.8. Zero 076, check your land gear. Get down and green, Condor 076. Okay, clear to land, runway 10, 160 degrees, 08 knots. Condor 076, runway 10, clear land. Oi, é o gol na 097. 097, continue aguardando pista livre. Ajuste no 013. E aguardando, só gostaria de entender o motivo da descontinuada aproximação. Confirme o questionamento? O motivo do senhor ter solicitado que nós descontinuássemos a aproximação. A aeronave com prioridade para decolar. Sim, gol na 097. Bondo 076 on the ground at 10, right and contact the ground on frequency 121.1. 121.9, I was right on the bike, Bondo 076. Negative. On frequency 121.1. 121.1, Bondo 076, bye bye. Bye. Bono 097, pouso autorizado, 90, 60 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, pouso 90, Bono 097. Salvador, uma boa tarde, está 3154, ILS X-Ray da 10, resolve. 3154, continue aguardando que está livre, ajuste na 016. 10116, está 3154. Paixão, 1013. 1013, 3154. Zero 97, Ozono 3, solo 121, décima 1. Solo 211, uma boa tarde. Boa tarde. Pouso autorizado, 10, 60 graus, 89. Pouso autorizado, 10, tá 3154. Salvador Gol 2009, está de procurando a nacional modificação. 2009, após o tráfego na curta da montanha. Contra a curta de cima, 2009. Torre Azul 3154, aos 15, direito 121, decimal 9. Direito 1219, 3154. Solo, Salvador, boa tarde, está 3154. Localizada a decolagem, 70 graus, 89. Vive decolagem, 90209. Sono externo, mas travado, 4462. Aguardando pista livre, 1013. 62. Quatro, 462, pouso autorizado, 990, 60 graus, 89. 4462. E 009, decolar o 07, controle. 1198. Controle 198, voo 2009 grátis, boa. Tower Strength 6314 check land gear. Down and long. Can please land gear? Down and lock. Okay, glitch land runway 10150 degrees, 06 knots. Please land runway 10 Strength 6314. Controle Salvador Papatango Julieta Sarah. Jet Oscar Oscar, chance champ na frequência 119.8. Sim, Alfa 998. Message 314, the ground at 22. Right in contact ground of frequency 121.1. 11, 1, 4, next right. Torre, muito bom dia, boa tarde, 9036, Patrol Ilha Serra, Baixada Travada. 9036, ciente, continue aguardando pista livre, ajuste no 013. Água. Torre, Salvador, boa tarde, igual no 6200, está ajudando a ILS, Baixada Travada. 9036, pouso autorizado, pistão no 0, 150 graus, 89. É livre pouso, 110, 9036. No 620, segundo, SEC Craft da companhia frente, reporte na DA. Olá na DA, gol, 9026. 1884, controle, 198, decolada 24. 198, lá. 036, salões 26, agilize liberação à direita. 036, 26, agilize liberação à direita. Vai liberar à direita. No 620, ajuste no 0 no 3, no 60 graus, 59. Pouso autorizado no 0. Teve pouso no 620. Eu vou no 036. Prossiga. Qual é a frequência que está usando o som? 1211. Pegar. O azul ali mantém no 0. Ali mantém no 0, cartão mesmo. No 620 e 27, direita, solo 21, décima 1. 21, 1. Su 4065, autorizado a decolagem, 50 graus, 89. Decolagem autorizada, 065. Salvador, Papa Juliette, Oscar Oscar. Juliette, Oscar Oscar, ajuste no 0, no 3, cheque o BIP. Baixar travado posicional. Cliente, BIP checado, continue aguardando o contato visual. Azul 4065, decolador 29, chame controle, 1198. Controle 119.8, caderno mesmo. Juliette, Oscar, Oscar, vai usar o paraquedas? Negativo. Sim. Juliette, Oscar, Oscar, checa o farol. Tá ligado, Juliette, Oscar, Oscar. Gente, farol checado, tem pouso autorizado. 10140 graus, 79. É, Juliette, Oscar, Oscar. controlado, Juliette Ascaroche. Oscar, Oscar, 33, track, track, reporte, pista livre. Isso, Juliette Ascaroche. Oscar, Oscar, ciente. Frequência livre, estacionar. Boa tarde. Boa. Chegou o 1967, está próximo ao ponto de volta. 1967, autorizada ali, mano. Parei, matei com o 967, sacou. Nove meia sete, autorizado, ingresso e decolagem, 80 graus, 89. Nove meia sete, marinha, decolagem. Não, não. Nove meia sete, dois, três, sete, controle, 199, decimal 8. 98 com 9. Salvador, boa tarde, Xanamia 327, posto 0010, pronto. É 327, autorizado, ingresso da colagem, 80 graus com meia dúzia. Manda minha Nicolada 10, Xanamia 32. A 327, 42, controle, 119, controle, o guardião pretende abandonar o local, descendo para 500 pés com retorno a Salvador, guardião 01. Centro, 500 pés do centro, autorizado, o ajuste da última metrô 014, via linha do litoral, informe através de Pituaçu, guardião 01. 014, cruzando para 500 pés, reportará em Pituaçu, guardião 01.